pra estrada. Acho aquela que leva dentro de mim. Não consigo mais voltar. Já viajei muito pra fora. Não consigo parar por dentro de mim. Outra dose pra sair. Queria olhar a lua e não tinha enxergado dentro de mim. Já demora um novo dia, fugindo da saudade e do nada escondido dentro de mim. Sou escravo do passado, os olhos vendados, os pulsos ligados, quantas portas são fechadas. Os muros desta noite, nas alucinações, quem são os meus fantasmas? E uma estrada fechada dentro de mim. Tenho um sonho que vai embora. Senti uma grande dor, uma ferida profunda dentro de mim. Eu lutei contra você. Preciso só de um passo para apagar a mente. Você estará comigo. Peguei esta manhã, ao levantar do sol. Pergunto, mas por quê? Por quê? Por quê? Outra estrada, não consigo mais voltar, oh yeah, yeah. Já viajei muito pra fora. Outra dose pra sair, oh yeah, yeah. Queria olhar a lua. Já demora um novo dia, oh yeah, yeah, fugindo da saudade. Sou um escravo do passado, yeah, yeah. Já tive o pensamento. Tenho um sonho que vai embora, oh, yeah, yeah. Senti uma grande dor. Eu lutei contra você, oh yeah, yeah, yeah.